que eles pregam sua lei do cão. Acham que a morte é o seu ideal. Ideal, esses que os tornaram marginais. E quem era do bem, agora é do mal. Por culpa de um sistema cruel e infernal. Digo isso porque sei, e não é mentira. Porque mesmo sem querer, eu sou mais uma mira de uma arma que está em mão não confiável. Porque se eu vacilar, serei mais um miserável que morreu sem saber nem como e porquê. Pois assim a lei é feita e assim vai proceder. Nada podemos fazer pra se tomar providência. O único jeito é fazer parte dessa violência. E sem saber qual será a consequência, não confio na polícia, raça do caralho. Polícia é unidade feita para proteger. Não confio nela e nem pretendo ser mais um que faz justiça com a arma na mão. Com uma fada no corpo e outro corpo no chão. Faço minha segurança pra me proteger. Não é pra matar ninguém, assim como faz você. Homens fardados, encapuzados, procurando mais um corpo para ser fuzilado. Homens fardados, eu não sei não. Se julgam os tais, julgamos da razão. Homens fardados, eu não sei não. Insisti em fazer justiça com as suas próprias mãos. Homens fardados, eu não sei não. Se julgam os tais, julgamos da razão. Homens fardados, eu não sei não. Insisti em fazer justiça com as suas próprias mãos. Se julgam os tais, os donos da razão. Pois acabar com vidas é o seu lema então. Sou principal, alvo é um marginal sem dinheiro. Mas o traficante rico ele protege o tempo inteiro. E a discriminação eles levam de fundo. Seu prato preferido é um cidadão de cor. Ser negro pra polícia é ser um marginal. Ignora os negros, seu valor cultural. Pois as leis, eles não cumprem direito. Seu trabalho é nojento e não tem jeito. Onde eles chegam chamam sempre atenção. Assuste em vez de proteger a população. Seres que pegam por aí dando vacilo se matam, pois esse é o seu castigo. Agora amigo, preste muita atenção. Lute pelos seus direitos, direitos de cidadão. Que funciona no papel, mas na prática não. Mas mesmo assim, não baixe a cabeça. Lute para que você nunca desapareça nas mãos desses covardes bandidos que tiram vidas de pobres e oprimidos. Por isso eu não me calo, eu sempre falo. Pois o rap é minha arma, o meu calibre pesado. Que passo toda aí qualquer informação. Pois eu uso e abuso da minha liberdade de expressão. E eu não canto para agradar safado. Se você não gostou, que vá tomar no rabo. Pois esse é o recado.